Fértil, Pai, e que através delas, várias e várias outras pessoas possam ser alcançadas. Obrigado, Senhor, porque cada pessoa que pode ter acesso à Tua Palavra, Pai. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.